coração. Basta um simples beijo, um toque nas mãos, já me domina. Tem na sua essência o puro DNA. Predadora perfeita, chega pra conquistar. Parte pra cima. Sem meias palavras, ela vai declarando que de beijo e abraço ela tá enjoando. Vem, vamos praticar aquele amor bem selvagem e dengoso. Vamos mano a mano e no corpo a corpo. Essa predadora quer me devorar. Vamos mano a mano e no corpo a corpo. Essa predadora quer me devorar. Parece explosão de vulcão, o suor na pele, pupilas dilatam. Aí eu me entrego. Parece explosão de vulcão, o suor na pele, dilatam. Aí eu me entrego. Ela vai declarando que de beijo e abraço ela tá enjoando. Vem, vamos praticar aquele amor bem selvagem e dengoso. Vamos mano a mano e no corpo a corpo. Essa predadora quer me devorar. Vamos mano a mano e no corpo a corpo. Essa predadora quer me devorar. Parece explosão de vulcão, o suor na pele, pupilas dilatam. Aí eu me entrego. Parece explosão de vulcão, o suor na pele, dilatam. Aí eu me entrego.